Iniciamos com os Leiriens Silence 4, o grupo de rock, entretanto já extinto, que em 1998 lançou o seu álbum de estreia Silence Becomes It, cujo primeiro single e também o maior sucesso da banda tinha o título Borrow, aqui apresentado numa versão ao vivo com 6 minutos e 22 segundos de duração. A única canção de hoje que não será retirada de um concerto tem exatamente a mesma duração, 6 minutos e 22. Viagens foi o primeiro álbum de Pedro Abrunhosa. Saiu para as lojas em 1994 e a terceira faixa desse trabalho discográfico tem o nome Lua. Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Thank you.

um projeto musical de resistência, lançou em 1992 o álbum ao vivo Armazém 22, que incluía na faixa 11 do CD 1 uma versão própria de um original dos Heróis do Mar. Só no mar. Obrigado, Portugal! Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. A próxima canção era o original dos Heróis do Mar. Nós há um ano que andamos a tocar por aí. Chama-se Só no Mar. Sinto-te.